Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sei que já tem um bom tempo que a gente não grava, mas vou usar a desculpa de sempre: trabalho, trabalho, trabalho. Mas dessa vez acho que vocês vão gostar bastante desse episódio, então valeu a pena todo esse tempo que a gente ficou meio parado, porque nós temos muitas surpresas bacanas. Primeira surpresa é que nós temos um novo participante, um novo membro da equipe do Castalho Podcast, que é o Bruno Rocha. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Og, é um prazer estar colaborando com o Castalho e foi muito divertido fazer esse episódio agora que a gente vai apresentar para o pessoal aí. Bacana, e nós estamos muito felizes porque também temos o Eliezer. E aí, Eliezer? E aí, Og, e aí, Bruno, tudo tranquilo? Tranquilaço, cara. Então esse episódio vai ser bem bacana, eu acho, porque é uma coisa muito especial que nós fizemos, que foi uma gravação feita ao vivo, com entrevistas ao vivo, na Python Brasil, que aconteceu esse ano, agora lá em Florianópolis, Santa Catarina. E, infelizmente, eu não pude ir, mas o Bruno e o Eliezer estiveram lá e eles gravaram algumas entrevistas com um pessoal bem bacana. Nós decidimos, então, que a gente dê uma olhada na pauta, tem bastante assunto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos gravar esse episódio e vamos mostrar duas entrevistas. Depois, nós vamos publicar um outro episódio com mais duas entrevistas. E por último, nós vamos fazer outro episódio onde o Bruno e o Eliezer vão falar para vocês sobre as novidades e tudo que eles viram lá na Python Brasil. Inclusive, quando eles foram lá no Oktoberfest, tomaram umas cervejas bem bacanas. Eu estou bem curioso, eu só fiquei babando aqui, olhando as fotos que vocês colocaram no Instagram. Mas então, vai ser esse o nosso plano. Então, para dar o pontapé inicial, Bruno, você que é o novo membro, fala para a gente aí, você foi lá para Python Brasil, como é que foi a experiência? Olha, a experiência foi ótima, eu já estava planejando há um tempão ir para essa Python Brasil 12, é muito tempo que eu não perco Python Brasil, essa é a minha nona edição, né, que eu vou seguido. Foi sensacional, muito bem organizado, vocês vão ver agora a entrevista aí com o Mário Sérgio, que é um dos caras que, ele é de Brasília, mas está lá em Florianópolis, organizou todo o evento e agitando a comunidade, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fiquei bastante tempo em Florianópolis e gostei muito da cidade, quero voltar lá para conhecer mais e, além disso, a Python Brasil foi demais aí, rever o pessoal ao vivo aí, Eliezer, que a gente trabalha junto aí todo dia, mas nem sempre está junto ao vivo, foi muito bom conversar e essas coisas, então eu acho que vale muito a pena estar presente nesses eventos para quem tem a oportunidade. Foi muito legal, a gente teve essa ideia assim, meio que do nada, a gente pensou, já que a gente vai estar lá junto, vamos começar a chamar o pessoal no corredor e entrevistar, e deu bastante certo, o pessoal curtiu, é isso aí. Bacana, e Eliezer, você já conhecia o Mário Sérgio, e quantas vezes você já foi na Python Brasil? Bom, essa foi a minha segunda Python Brasil, eu fui há 2 anos atrás, ano passado eu tive que pular, mas foi por um bom motivo, né? Eu tive uma palestra aprovada na PyCon da República Tcheca, então eu fui apresentar lá, acabou que bateu um pouco a data e não foi possível estar participando, mas esse ano eu voltei firme e forte, espero que consiga emplacar talvez uma sequência igual o Bruno, ou talvez mais. Com certeza ele vai ganhar de mim, né? Ele já está 9 na frente, mas estamos aí para tentar pelo menos manter o ritmo. E sobre conhecer o Mário, eu já tinha visto ele de alguns posts assim no grupo e da comunidade, o pessoal comentando, mas pessoalmente foi a primeira vez assim que a gente se encontrou e tal. Foi bem bacana, um cara super legal. A organização do evento, onde o Mário Sérgio, né, ele foi o Big Kahuna, mas a organização do evento como um todo foi muito bem feita e o pessoal tá de parabéns, especialmente o Mário Sérgio, porque a pessoa que está lá na frente tem a maior responsabilidade, né? Normalmente o pessoal acaba olhando para ele primeiro, para depois olhar para as outras pessoas, mas de qualquer forma, o grupo todo, né, que organizou fez um excelente trabalho e o Mário, principalmente, por ter assumido essa responsabilidade de ser o Big Kahuna também, foi muito bacana. Olha, então eu escutei a entrevista que vocês gravaram e eu não conheço o Mário Sérgio, adoraria conhecê-lo, espero um dia poder então ir lá. Eu tenho zero Python Brasil, então vocês estão na minha frente por muitos e muitos, há muitos anos já, até mesmo você, Eliezer. Mas eu achei bem interessante a entrevista. Então, para vocês que vão agora escutar na íntegra a nossa entrevista com o Mário Sérgio, vão aprender um pouquinho sobre ele, sobre a sua pessoa, sobre como foi que a Python Brasil foi organizada e também sobre surfar. É uma coisa bem interessante que ele falou. Então, agora vocês podem ver aí a entrevista. Olá pessoal, estamos aqui direto da Python Brasil 12, eu e o Eliezer, gravando um episódio especial do Castalho Podcast, é o Lightning Castalho, onde estaremos entrevistando algumas pessoas aqui da conferência, uma entrevista rápida de 5 minutos, e para começar, lógico, a gente trouxe aqui o organizador do evento, né, nosso Big Kahuna, para falar um pouquinho aí sobre como é que foi o desafio aí de organizar um evento desse tamanho, e a gente vai querer saber algumas coisinhas aqui sobre o nosso grande Mário Sérgio aqui, o Big Kahuna da Python Brasil. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, a gente tentando trazer sempre o pessoal bacana aí para falar com a gente, nada melhor como estando na Python Brasil, como o Bruno disse, e tá o nosso Big Kahuna, Mário Sérgio. É um grande prazer tê-lo aqui. E aí, tudo certo? Tudo certo. Sem dormir a última noite, cumprimentar a todos que uma hora vão nos ouvir. Primeira vez que eu estou participando de um cast assim, e dizer que está sendo um dos momentos mais marcantes da minha vida, tipo, de intensidade, de não dormir, de abraçar os amigos, de dividir conhecimento, que é exatamente o que acontece em toda Python Brasil desde a primeira que eu fui há 3 anos atrás. Em Brasília. Brasília, legal. É. E você acha que de Brasília para cá, a Python Brasil mudou muito? Você viu a comunidade crescendo? Você está vendo que Python está tomando uma proporção? Isso foi mais fácil para organizar o evento? Teve mais desafio? A gente acredita, por exemplo, o evento ele teve várias coisas marcantes. Por exemplo, a participação de um público feminino em iniciativa de palestra. Nós tivemos 18 meninas na tutoria e palestrando em eventos. Claro que isso não são várias forças que em paralelo, né, de forma orgânica vão acontecendo, a sociedade mudou. Iniciativas fora da Python aconteceram e dentro da Python também essa soma de combinações que não é oriunda de uma força só do organizador do evento ou da comunidade Python. Existe todo um ecossistema que está em volta disso, de mudança de pensamento das pessoas, de empoderamento das meninas também de tomar iniciativa e acaba que isso enriqueceu muito a conferência, o número de participantes também, dado, eu acredito que existe uma frente muito forte que dos 2 anos para cá na parte de dados, né, de data science, que o Python ganhou bastante espaço. A gente teve um SciPy em Florianópolis também em maio, e eu acredito que isso tudo foi muito importante para fomentar, né, e acaba que, eu vou dizer que acaba que foi uma combinação de muita sorte para a gente, né, não é... É para dizer que, no fundo, não é uma força oriunda somente da organização do evento para que isso tudo acontecesse, né? Foi uma soma de fatores, de vários fatores que estão que deixou isso acontecer. Conspirando a favor do crescimento. Floripa chove para caramba. Em outubro, a gente quase não pegou um dia de chuva aqui. Muito bom. Legal. Bom, agora, além de tudo isso que a gente vai ouvir até de outras pessoas aqui na Python Brasil, a gente quer saber um pouquinho de você, né? Uhum. Quem é você, o que você faz, quais são os projetos que você está trabalhando, qual que é o seu envolvimento com Python na comunidade onde você atua. Eu sempre trabalhei com projetos de código aberto com Python, né? No mercado de trabalho, eu trabalhei muito tempo com C++, e há 6 meses eu trabalho com Django e Python, né? A gente trabalha em startup que desenvolve um produto para gestão de ofertas para o varejo, chamado Smart Solutions, a startup. E eu já trabalhei em vários outros projetos assim, acadêmicos, da área de química, era o que eu gostava de fazer na época, que eu conseguia trabalhar com Python. Inclusive, em Florianópolis, eu tentei fazer um app para a galera usar na Python Brasil, para aqui em Santa Catarina tem um órgão chamado Fátima, que faz coleta de balneabilidade nas praias, né, de própria para banho, não. A gente tentou ranquear as praias ali para a galera usar um appzinho, só que eu só consegui chegar na API não desenvolvi o app, mas são coisinhas que a gente gosta de brincar. Legal. Que a gente não tem tempo para fazer. E tá open source esse código aí? Tá. Tá, então legal. Depois a gente vai colocar o link aqui junto do podcast para quem tiver interesse nessa área aí, entrar e... ajudar a finalizar. É, a API tá pronta lá. Tem que subir no Heroku provavelmente e fazer um app quem quiser. Legal. E você é de Florianópolis mesmo? Você tá Sou morando de Brasília. É de Brasília e tá morando aqui. É, morei, nasci e vivi em Brasília 22 anos e mudei para Florianópolis ano passado. E já... envolvi bastante com a cidade. Já está envolvido na comunidade Python aqui também. Já está fazendo... Eu, na verdade, tipo meio que sou cofundador, porque quando eu cheguei aqui nunca tinha tido nenhum encontro, assim. Aí a gente movimentou a galera. E Florianópolis tem um cenário espetacular. Que em Brasília e em outros estados a gente tentava reunir, faz dojo, vai duas, três pessoas. Eu marquei um encontro, não conhecia ninguém, numa empresa no centro, apareceram 40 pessoas. Muito eu legal. Nunca tinha visto isso, assim. Eu não sei explicar o porquê também. Bacana. É um cenário da cidade. Bom, e além de você estar envolvido na comunidade, organizando esse evento, que a gente sabe que leva mais de um ano para organizar uma conferência desse tamanho, o que mais você faz, além de programar? O que você gosta de fazer ali, além de programar e tomar aquela cervejinha, né? Cara, eu curto muito estar com pessoas, com amigos, iniciativas genéricas. Eu tento aprender a surfar, e como um bom brasiliense, o sonho é surfar, então qualquer faixa de areia e praia para mim é super lindo, só que eu fiz um investimento violentíssimo. Comprei prancha, roupa de borracha, parafina e não sei nem remar direito ainda. Legal. Só gastei dinheiro. Então esse é o projeto agora, depois da conferência, que você vai estar... Inclusive teve muita hipnose aqui do Turicas na Python Brasil, que vocês devem entrevistar em outro momento. E na hipnose dele eu surfei. Eu acho que ele pediu pra fazer alguma coisa que eu tava querendo, assim, eu... Surfei na Praia do Campeche, em Florianópolis. Ah, sensacional. Bom, então a gente vai cobrar daqui um tempo foto sua, ou melhor ainda, um vídeo seu surfando, que aí isso aí ajuda a incentivar também. Ah, legal. E, bom, como aqui a gente está meio rápido, né, que a ideia é entrevistar bastante gente, e como não pode faltar no Castalho, a gente vai fazer o top 1 no lugar do top 5, onde a gente vai pegar aqui o pessoal hoje de surpresa, né, já que eles não tiveram tempo para se preparar. A gente gostaria que você falasse pra gente, assim, um livro, uma música e um filme que, assim, de bate-pronto, que te vem à cabeça. Um filme que eu gosto muito é A Espera de um Milagre. Muito bom. Tem o Tom Hanks. E um livro, gosto bastante de um livro, do Caçador de Pipas. E uma banda, não podia ser diferente, crescendo em Brasília, Legião Urbana. Legião Urbana. É. Muito bom. Maravilha. Legal, foi um prazer entrevistar aqui. A gente vai continuar falando com o pessoal. Isso, parabéns pela conferência, muito obrigado. Bem organizada. Sabemos que foi um trabalho grande aí. É isso obrigado aí. Por participar do Castalho. Obrigado a todos vocês, obrigado por me ouvirem. Tchau. Valeu, Bruno. Valeu. Pois é, pessoal, então vocês acabaram de escutar a entrevista com o Bruno, o Eliezer e o Mário Sérgio, e eu espero que vocês tenham gostado, e vocês podem procurar depois aí no show notes, vai ter todos os links para vocês saberem um pouco mais sobre o projeto que ele trabalha e coisas assim. E logo depois dessa entrevista, o Bruno e o Eliezer fizeram a segunda entrevista em inglês da vida do podcast. Então eles aproveitaram que estava lá uma pessoa que faz parte da Python Foundation, chama Naomi Seder, e ela deu uma palhinha para a gente e conversou com eles sobre o que ela faz, o que ela quer fazer e outras coisinhas, inclusive tentou falar um pouquinho de português, tá? Já que ela não é brasileira. Então eu quero saber, Bruno, como é que foi fazer uma entrevista em inglês com uma pessoa de nome assim? Então, bom, em primeiro lugar, né, foi uma entrevista bastante especial, porque eu acompanho o trabalho da Naomi há bastante tempo. Eu li um livro, né, o primeiro livro da Naomi, que é o Quick Python, que foi lançado, acredito que em 2009, quando a Naomi ainda se chamava Vern, era Vern Seder. E para quem não sabe, a Naomi é a representante da diversidade e da inclusão na Python Software Foundation e na comunidade Python em geral. Eu acredito que foi em 2011 ou 2012 que a Naomi se transformou em uma mulher trans e representando a Python Software Foundation dentro da administração da Python Software Foundation e trazendo essa coisa da diversidade, da inclusão, da comunidade Python no mundo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, de braços abertos para todo mundo, para incluir as pessoas de modo geral. Então eu já admirava o trabalho técnico da Naomi, passei a admirar essa ação social da Naomi com a inclusão e a diversidade e pude conhecer um pouco mais pessoalmente da Naomi. Isso foi sensacional. Outra coisa legal é que eu ajudei a Naomi pelo Facebook, enquanto ela estava estudando português, e pelo Facebook ela tá, tipo, escrevendo em português, ela tá indo muito bem. Mas aí para falar ainda tinha uma dificuldade, então a gente percebe na entrevista depois, vocês vão ver que ficou bem interessante o que ela falou aí em português. E assim, obviamente que eu tive um pouco de dificuldade aí, né, às vezes ali para quem não é nativo, apesar de eu trabalhar e falar em inglês no dia a dia, nas reuniões, às vezes falta um pouco de vocabulário e tudo que a gente fez ali foi no improviso, né? Então isso deu um gancho bem legal com a palestra que eu e o Eliezer ministramos lá na Python Brasil, que foi justamente falando sobre como trabalhar, né, fora do país, em empresas que falam em inglês, quando o seu inglês não é tão perfeito, assim, tão fluente. Então é mais uma coisa para mostrar aí que, assim, mesmo com o inglês não tão fluente, cometendo várias gafes aí de pronúncia e tudo mais, eu consegui fazer uma entrevista, me comunicar super bem com uma pessoa de nome como a Naomi. E o Eliezer estava lá para dar um suporte também, mandou super bem. Então foi muito bom, foi uma entrevista bem bacana, ficou um pouquinho mais longa do que as outras, porque realmente tinha bastante coisa para perguntar para a Naomi. Gostei bastante de fazer essa entrevista. E você, Elias, foi até bom que você lembrou que realmente nós já tínhamos feito uma entrevista, né? Eu fiz uma entrevista com o Pete Savage, que hoje trabalha na Red Hat. Ele foi a primeira entrevista em inglês que nós tivemos no podcast. Como é que foi para você essa experiência, Elias? Você já conhecia a Naomi Seder? Não, eu não conhecia. Até foi, assim, durante a entrevista eu fui conhecendo e por conhecer o trabalho que ela está fazendo e achar muito bacana, assim, e acabou que já faltava vocabulário, né, como o Bruno disse, para poder falar, se expressar, assim, e aí acabou que eu fui ficando maravilhado com aquilo, e aí acabou enroscando, assim, e é isso aí também que o Bruno citou, né, sobre a nossa palestra. O pessoal acho que tem uma figura muito mística a respeito de falar inglês, e na verdade o mais importante é se comunicar. Então, o bacana foi que, para mim, eu nunca tinha conhecido assim de perto o trabalho da Naomi. Foi muito bacana conhecer, saber as coisas todas que ela comentou com a gente. Também foi bacana ver que ela estava interessada em aprender o português. Isso faz muito sentido com o que ela faz, que é a parte de inclusão e diversidade da comunidade. Isso aí é uma prova de que ela respeita a língua nossa. E da mesma forma que a gente se esforça ao máximo, né, para que a gente se comunique em inglês quando a gente está nesse ambiente também, e a gente percebeu isso nela, então acaba que essa imagem mística do falar inglês assim ficou, acho que um pouco desmistificada. Espero que o pessoal aí curta a entrevista, que foi uma experiência muito bacana. E, bom, quem sabe tenha mais vezes, e tenho certeza que na próxima vez que acontecer a gente vai se dar melhor aí na hora de estar falando, mas com certeza o conteúdo vai ser sempre muito bom, como é aqui do podcast. Bom, valeu. Eu escutei, eu gostei bastante do que eu escutei, adoraria ter estado lá, mas então, para vocês agora que estão acompanhando, aqui segue então a entrevista com Naomi Seder. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Light Castalho. A gente está fazendo aqui uma série de entrevistas na Python Brasil 12 e temos agora aqui uma convidada especial, que é Naomi Seder, e essa vai ser a primeira, acredito, entrevista em inglês do Castalho, mas a gente vai fazer a Naomi falar algumas palavrinhas em português aí durante a entrevista. Welcome to Castalho Podcast, Naomi. Thank you. Olá. Olá, and I'm here with Eliezer Ogmaciel, also a friend that is a founder of Castalho, and he could not be here this year, but we'll do the edits and publish this. And the first thing we want to know about you is the first thing we think when you know Naomi Seder is about Python Software Foundation, and we know you are doing a work on administrative and the board of on the Python Software Foundation. So can you say some words? What are you doing and how is the importance of? Sure. I mean, a lot of what the Python Software Foundation does has to do with supporting other organizations and other PyCons around the world. So Python Software Foundation is a sponsor of Python Brazil. And so a certain amount of the work that we do is in assigning funding for that. We created working group to actually help us assign funding. And for the working group, we have a member from at least one member from every continent except Antarctica, of course. That way we have people all over the world helping to support Python all over the world. Okay. Ian, and about your role on Python Software Foundation, which specifically are you doing? Specifically I am the vice chair, so occasionally I will help manage the meetings and things like that. I did start the working group. I'm now going to be helping work with a Python event organizer's guide we're trying to put together, and also we're starting a working group to bring back the PSF fellowships, so we will be voting for people to be added as fellows. Oh, I have been nominated in 2012, mm-hmm. And I've been, I'm a member, but I'm not helping a lot. The only thing I do is helping on Python Planet website, so I help maintaining that. But this is the only thing I'm doing now, so maybe I can, we can start contributing more with Python Software Foundation. Well, I mean, and today I had a meeting that was introducing the people here at Python Brazil to the PSF and how they can become basic members, and how people who are doing organizing and code both or either can be voting members of the PSF. And as I was saying, I hope very much that that continues, and we have a Brazilian PSF board member very soon. I think that would be very nice. Very nice. I think we have a lot of very good thing people here that can have a role there. Yes, indeed. Yeah. And also, last year I had the pleasure to be at PyCon Czech Republic. It was the first one, and I'm sure that Python Software Foundation was present there as well. And it's very good to see this kind of new places having events, especially indeed. We have Fernando Massanori from Brazil, who have the chance to give a talk on Africa. Mm-hmm. So that's a really good place as well to have Python. And Python is not just about technology, and this is one of the things that I really love about Python. It's about people, and it's very good to see the main foundation behind Python to directing people and all the resources to get that, and to talk more about people, and also have more people involved on the foundation as well. And that's really good. Nice. Right. I mean, I've also been helping with Python in Africa, as a matter of fact. I've worked a lot with the Nigerian Python community, which is less than a year old. It's something like 9 months old, but they've already had, I think, 5 or 6 Django Girls events in different places. They're talking about doing a PyCon Nigeria. So there's a lot of excitement, a lot of things going on there, and it's great to get that into different parts of the world. Yeah, indeed. Nice. That's really awesome. Yeah, I have another question. It's I know that you gave an excellent keynote here today. It was very nice to hear those words. And that's regarding the subject of diversity and inclusion. Mm-hmm. And as you are here in Brazil, and we are starting to have the movements here on PyLadies and another, how for you, how did you see here? Can you say what did you see, the important, how do you see the community, the diversity on Brazilian community? Is it different from other countries? Are you? It's different in every country, because every country has their own issues. They have their own groups that are maybe not as advantaged as others, and they interact differently. So what I could say about race, for example, in the U.S., isn't the same as it is here. I mean, there are some things that are shared, but it's very different. So what I would say about what I've seen here is that there's a lot of very good energy for moving this forward. There are some hard discussions that still have to happen, and people have to ask some hard questions and get the answers. So, you know, but I think from what I saw today, I mean, I was in the diversity fishbowl and the PyLadies thing, and I had a little help interpreting so I could follow things. I think that you will get there. I think you're on the right track. Nice. And about the Brazil at all, I think most of people coming here have different views, different view and mindset about Brazil. So have you been surprised about something? You have a different image of Brazil? I don't know that I knew what to expect. I think that even coming here at Sao Paulo in the airport and then getting here, I found people to be very relaxed and friendly, and it was just, you know, a very, very welcoming kind of place that way. Nice. So. Yeah, that's a good point. Thank you for the comment. It's really good to see that you were very welcomed here. Mm-hmm. And enjoying Brazil is a really good thing, because that encouraged more people to come here, and especially for people that are coming to Python Brazil, having more keynotes and people willing to be here, to talk here, it's a really good thing, and I'm really happy that you like it. Yes, and I'm glad that they did the translation for my keynote so that people could understand it better. I think that was really a good thing to do. Nice. Yeah, so we know Naomi from Python Software Foundation and from the diversity communities, and but we don't know Naomi as working a worker, a programmer, and so we just want to know, what are you doing? What projects are you developing? Which kind of work do you do? At my regular work, I do sort of back-end data architecture type stuff. The job that I will be starting soon, we're going to be working on prices, getting prices out quickly. So that will be an interesting thing for me. In Python generally, my big thing right now is that I am working on the third edition of my book. So the revisions all the way through, but then the last few chapters will be replaced with more data-oriented projects. So cleaning data, and then moving on to some simple projects with it to illustrate some things that Python can do. So that's what will be keeping me busy for the next months. Nice. We'll make sure to have a link on the show notes so people can know your great. Book. Yeah, mm-hmm. You can buy your book, great. Actually. Yes. Yeah. Yes. Well, as I said this morning, I hope that with the third edition, we can manage to get it translated into Portuguese so that we can have it here. Yeah, we have an editor here in Brazil, which can publish. Yeah, I think. Yeah, so we'll see if we can make that happen. Yeah, yes. That would be awesome. Yes. I would love yeah. that. Yeah, so we are going to the last step on our interview. It's very quickly. It's just 5 minutes. We would really like to have more time to. There's a lot of things to ask, but we now have a thing we call top five normally. But as we have only 5 minutes, we are calling top one. And we want to know from you, which is your most important stuff, cultural things you mm-hmm. can recommend. So normally you can talk about a movie, a book, and a music or a band, but you feel free to recommend another things for people here. Well, so the book that I just started reading recently is called Confessions of a Necromancer. It's by Peter Hinchins. And he spoke at EuroPython a couple of years ago, and he just recently died from cancer. But it's his sort of final reflections on his life as a developer. I've only read a part of it, but it seems very, very interesting. So I guess if I had to recommend something, particularly in the context of Python Brazil, that would be my recommendation. Yeah. A note on that is that me and another two friends, which are here, we translated to Portuguese. Excellent. Good. The first part of the book, which is the article that Peter published, and we have plans to translate the other part, which is online. Well done. So, and about music, what do you like? I like a lot of things. I think if I had to say, oh, what's something that I really like to listen to, would be almost anything by Florence and the Machine. Oh, nice. It's a very nice band. Do you have something also to recommend about movies or series? Let's see. And I It's okay if you don't. I had one and I forgot. Unfortunately, it's been that kind of day. No problem. No problem. That's we can put that on show notes when you remember. Right, you just tweet us. And there you go. Yeah. There you go. Okay, so I think that's all. Thank you very much for all of your work and having this time with us. It's a pleasure to have you here. And this is actually not the first interview in English. This is the second one. Augie did one in the past. But yeah, I hope people will enjoy it, and thank you very much. Well, I hope so too, yes. Thank you, very nice to talk with you, and I hope you come to Brazil for another conference. I hope so. We hope to go to PyCon also. Yes, my wife is going with me. That would be great, we'll have to get together. We can get together there. Absolutely, are you that going would be there wonderful. In Portland? Yes, okay, yes, yes. Maybe we can. I have not missed a PyCon US ever. Nice. So just a last desire. We want to hear you speaking Portuguese because I followed you on Facebook when you were learning. Mm-hmm. So what can you say, a phrase, a word in Portuguese? Eu falo português muito bem. Which is a lie. Very nice. Beleza, então, pessoal, essas foram as duas entrevistas que nós tínhamos prometido para vocês e eu gostaria até mesmo de deixar uma pergunta. Vocês acabaram de escutar uma entrevista em inglês. O que vocês acharam disso? Vocês gostariam de ter mais entrevistas em inglês? Vocês acham que é difícil de acompanhar? Deixa aí um pouco de feedback para a gente, porque caso vocês queiram mais entrevista em inglês para ajudar vocês a praticarem um pouco e aprenderem um pouco de terminologia, em termos e jargão, nesse mundo que a gente trabalha, nesse mundo de tecnologias, deixa pra gente o seu comentário aí que a gente pode tentar talvez adicionar um pouco mais nos nossos episódios. E então, para finalizar esse episódio, não se esqueçam que nós vamos depois trazer mais algumas entrevistas e finalmente nós vamos pedir também para o Bruno e para o Eliezer falar para vocês sobre a experiência que eles tiveram na Python Brasil. Então, até o próximo episódio. Um abraço. Até mais. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet.